Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de... Exatamente. Nostalgia, som e magia. Edição para este domingo, dia 3 de agosto de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito gosto e prazer que estou aqui consigo para lhe fazer companhia, então, no seu canal 1 e poder trazer-lhe grandes recordações. A edição de hoje vai começar com o tema de 1969, chamado Going Up to Country, e é dos Kenneth Heath. Para ouvir também nesta edição, Jackie Wilson com Your Love Keeps Lifting and Higher, assim está correto, música de 1967, e por fim uma de 1962, de Neil Sedaka. Esta bem nos recordamos, digo eu, Breaking Up is Hard to Do. Estas três músicas são realmente grandes sucessos, deixam-nos muitas, muitas saudades. Bem, a mim nem tanto, porque eu não sou daquela altura, mas aos ouvintes que eram daquela altura, e por todos os efeitos, mesmo quando hoje recordamos ou ouvimos músicas mais antigas, sempre uma observação muito positiva sobre as mesmas, não é? Eram feitas com outra qualidade. Isso. Vamos à música, Kenneth Heath com Going Up to Country. A partir de agora no nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite. Cause it's a brand new game I want. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through. É como eu digo, esta lembrando-nos, ou pelo menos eu conheço bem, é uma daquelas musiquinhas que ficou assim imortalizadas, não é? O nosso Nostalgia Som e Magia vai seguindo, agora com o Rui Veloso e a portuguesa Bairro do Oriente, logo depois Susana Félix com Lugar Encantado. Esta é uma das raríssimas músicas que aqui escutamos tão recente no nosso Nostalgia Som e Magia. Tem, é um facto, já 15 anos, mas ainda assim é um tema bastante recente se tivermos em conta os restantes temas que nós já vamos passando por aqui. A média é muito inferior a esta diferença temporal, 15 anos, aliás, é muito superior, 15 anos, ainda assim é a única. Voltamos depois atrás no tempo para ouvir o tema Propaganda dos Street Kids. São as próximas três e daqui a pouco quero deixar-lhe um recado, o ouvinte de Nostalgia, Sonho e Magia. Mas para já, Rui Veloso com o Bairro do Oriente. Boa noite. Tenho à janela uma velha cornucópia cheia de alfazema e orquídeas da Etiópia. Tenho um transistor ao pé da cama com sons de harpas e oboés e cantigas de outras terras que percorri de lés a lés. Tenho uma lamparina que trouxe das Arábias para te amar à luz do azeite num Kama Sutra de noites sábias. Tenho junto ao Psiché um grande cachimbo d'água que sentados no canapé fumamos ao cair da mágoa. Tenho um astrolábio que me deram beduínos para medir no firmamento teus olhos astralinos. Vem à minha casa rebolar na cama e no jardim acender a ignomínia e a má língua do código pasquim que nos condena numa urina a ter sexo de casa, rebolar na cama e no jardim, acender a ignomínia e a má língua do código pasquim que nos condena numa urina a ter sexo de que condena numa linha a ter sexo de Canal 1. Cabe nas mãos, sendo Canal 1. Volta 20, depois deste tema mais mexido e os outros mais calmos, este mais mexido dos Straight Kids chamado Propaganda. Ora, há pouco queria dizer-lhe, o ouvinte que gosta da nossa nostalgia e sua magia vai poder, a partir de agora, acompanhar o nosso programa. Também no nosso site, no nosso arquivo. Pode aceder-lhe de duas formas. Tem, primeiro, o arquivo da Antena Web, basta ir a programas no arquivo e aí vai encontrar Nostalgia, Som e Magia. Basta escolher na caixa o Nostalgia, Som e Magia e ver a lista das músicas deste programa. A partir de agora, desta 20ª edição, aqui no nosso canal 1, comigo, o ouvinte vai poder ficar a saber então a lista das músicas que já passaram pelo nosso programa. Também, se quiser, pode ir no nosso, na nossa página do programa, ou seja, em canal1.radioantenaweb.info, clique ali no menu, no botão programas, de programação, aliás, canal 1, e no dia de domingo, aquilo tem 7 tabelas, a última das quais é de domingo, o primeiro programa chama-se Nostalgia, Sonho e Magia. Basta clicar aí e aí tem os programas disponíveis para download, como este, e também tem a indicação de ver também Nostalgia, Sonho e Magia no arquivo da Antena Web. E aí vai poder então conferir a partir desta emissão, nunca se sabe se antes também haverá outras que assim lhe permitam, mas a partir desta emissão poderá então escutar, aliás, ver a lista das, enfim, das músicas que vão passando por aqui. É bom recordarmos, não é? Bom, Do You Feel My Love, música de Eddie Grant, agora na nossa Nostalgia Sem Magia. Logo depois, Casey and Sunshine Band, a música Give It Up, é mais uma daquelas músicas que também vale a pena ouvirmos, não é? É um sucesso, mais um grande sucesso. E depois a música de Betty Everett, chama-se esse tema In Yes Kiss, é o da Subsong. São as próximas três que vamos aqui ouvir. Daqui a pouco, as despedidas do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite, ouvinte. está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Ora, aqui está um tema que depois teve muito sucesso na voz da Cher e que também as Onda Shock cantaram, não é? O grupo Infantil Juvenil Onda Shock cantou. Chegamos ao final do nosso programa, festa, muita festa, para o término desta edição. Não porque termina, mas sim porque eu quero terminar em grande, com muita animação, esta festa. E claro, com grande recordação, como é o caso de Stand By Me, de Benny King, Take On Me, dos grandes... Ahá, e por fim, aquela música que as fãs do Justin Bieber cantam. Estou a brincar. I'm a Believer. A música é, eu sou um sonhador, não é? A música então dos The Monkees. E ouvinte, despeço-me com um forte abraço para si e um. Muito obrigado pela sua presença. Conto com ela para outras edições do nosso programa, não é? Outras edições do Nostalgia Sem Magia. E, entretanto, deixo-lhe então essa indicação de que no nosso site está também disponível a lista das músicas a partir, pelo menos, desta edição. Edição número 20, para 3 de agosto de 2014. Fique bem ouvinte, uma ótima noite para si. Daqui um bocadinho chega mais uma edição de Volta para o Sucesso com o Jonatas de Moraes. Fique bem, boa noite ouvinte. Até à próxima semana. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall

someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh, I love it. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my.